Choque Pix, cara! Ei, oh, um é por amor. Oh, ei, dois é por dinheiro. Ei, oh, três pela família. Oh, ei, quatro pros parceiros. Ei, oh, um é por amor. Oh, ei, dois é por dinheiro. Ei, oh, três pela família. Jogo sorte no amor, foda-se o Zé Povim. Inveja meu suor no rosto e vive falando de mim. Caora é chefe quando assunto é rap, eu brido tintim por tintim. Longe de estresse, tô perto das beat, nem venha com prosa ruim. Naipe de artista, pique de atacante, pare na blunt de novo. Favela venceu e quem se fudeu, adivinha os que babam meu ovo. O baile lotado, novinha sentando de novo, de novo, de novo. No estilo cachorro, eu sei que elas gostam, mudei o rumo desse jogo. Não pode pipocar, pipoca é o que mais tem. Longe de falsidade, hoje eu me sinto bem. Quem inventou as grades, um coração não tem. A dor de uma saudade, não vale as de 100. Sou dono de mim, vivo do meu jeito, se foda sua opinião. Negócio é negócio, não mistura as bolas, ocasião que faz o ladrão. Fumando skunk na beira da praia, respeita, tô de tempo bom. Bermuda e chinelo, Juju sem camisa, tá Mac na nossa visão. Ei, oh, um é por amor. Ser patrão, nunca vai ser funcionário. Tipo Transformers correndo atrás, vingança dos derrotados. Seja um corre ou trabalhador, mas nunca um parasita. Jogar uma bola, virar MC, o sonho de um favelado. Vivei um fogo cruzado, onde quem cala consente. Chamei a gata pra fuder, fudemos ao som do Oriente. No ritmo acelerado, do jeito que só nós entende. É que essa loucura parece com a minha, de alma, de corpo e mente. Sigo vivendo avançado, cheio de bala no pente. É bico pro alto, é copo pro alto, fumaça que sobe pra mente. Nunca perdendo o foco, sendo mais experiente. Humildade não te faz o melhor, mas de muito diferente. Sempre na linha de frente, eu sigo é dando trabalho. Mente de vilão na conexão, nunca seja um quebra galho. Ninguém é dono de ninguém, liberdade não vale um centavo. Mas vida de rei, com sombra, água fresca, relaxa, já tá planejado. Ei, oh.